E o que vai começar agora? Você nem sabe o que é. Todo mundo sabe o que é. É aquela merda daquele programinha. Acho que é feito pelos motherfuckers do Pode Rir. Daí, galera, tudo bem? Meu nome é João, mais conhecido como Cotas, e estamos começando o programa Pode Rir. O que é o programa Pode Rir? É um podcast. Se você não sabe o que é um podcast, pesquise lá no Google, digita lá. É onde quatro amigos se reúnem para conversar. Quatro amigos se reunindo para conversar. É normal em todo o Brasil, país, em todo mundo eles se reúnem. Quatro amigos sempre conversam assuntos e engraçados e controversos de interesse ou desinteresse da comunidade desse nosso Brasil. Ele não tá lendo. Ele não tá lendo. Não, eu não tô lendo, eu tô improvisando. Um programa sério. Então, será produzido em formato de rádio e disponibilizado na internet. Porra, deixa eu falar, cara. Desculpe. Então, eu vou repetir. Será produzido em formato de rádio e disponibilizado na internet. E com vocês, o Zé Bonitinho, mais conhecido como Afonso. Opa, hoje eu tô mais segurado, mais seguro. É, diz onde está, vai estar disponível o podcast. Ah, no MySpace. .com/podrir, no podrir.blogspot.com.br ou podrir.com.br. Não, esse último não tem, mas vai ter. E aqui junto comigo na minha frente. Repete os endereços aí, Afonso. Vou falar, não, vou falar que eu tô falando, repete, vou falar mais alto. Aqui, cara. Na produção, o Villain. Como que é o Dejossal? Villain. Mas peraí, Afonso, Villain, aumenta repete, meu. Repete o MySpace.com.br. www.myspace.com. Precisa sim, precisa. É, só não entende. E o podrir.blogspot.com.br. Aí vai ter eu lá que tô de seguidor. Quem quiser me adiciona lá no blog. E na minha frente aqui o Frajolinha, mais conhecido como Elder Closter. É isso aí então, Frajola, olá. Olá, Zé, olá, Cotas. É, pra dizer pro público também que eles podem entrar em contato conosco através do e-mail. Conosco. Entra em contato com Onosco. É. Ele quer ser o comediante do grupo. Isso aqui é um programa sério. Engraçadinho, menino. Né? Um programa sério, o pessoal quer. Eu falei assim: quem quiser entrar em contato conosco. É uma preposição que talvez não. Não, é que ele tem uma. Uma leve o e-mail. Desprezância com a dicção. Elder, continua. O e-mail do Pode Rir é podrir@live.com. Quem não sabe escrever live é Live. E também teremos em breve uma comunidade no Orkut. Agora aqui Orkut, onde já tem? Já tem comunidade, pessoal. Já tem dois usuários, eu e o João. Dois usuários. Dia 9. Vai poder mandar scripts para todo mundo. O quê? Scripts. Scripts, tá certo. Dia 9 de maio já podem acessar a comunidade no Orkut, no Pode Rir. Aqui ao meu lado está o Renato Gaúcho, mais conhecido como Márcio. Márcio Silva. Vamos lá. Então, galera, boa noite. Hoje eu vou relatar as atrações do programa para vocês. Nós temos os quadros Olimpíadas Pode Rir, Bombando na Net, Ctrl-C, Ctrl-V, e ainda vai ter uma surpresinha no final do programa. Pelada! Uhul! Cara, essa é surpresa que eu não podia ter falado. Ah, é verdade. Mas vai ser legal ver a mulher aqui, todo mundo vai estar vendo. Ó, mas curiosidades aqui, esse é o programa número zero. Número piloto. Então nós pode errar. É piloto? Não, é pode errar? Pode errar? Pode rir? Ai, entendeu? Essa piadinha foi... vamos rir. Vamos dar risada? Então, o programa do número zero. É, na verdade, eu vou contar uma pequena história sobre o número zero. Posso? Ah, pode. Fazer o quê? Se falar que não, você vai contar. Um jeito que nós vamos fazer desligar teu microfone. Não, Márcio. Tá. Vai. Por sinal, o zero gerou a maior contradição da matemática moderna. Se temos zero elevado ao expoente zero, temos duas respostas. Ah, você também tem? Tem aí. Vai, fala aí, meu, que você não tá aí. Ó, se temos, por exemplo, o zero elevado a zero, nós temos duas respostas. Qualquer número elevado a zero é um. Pera lá, acabou a música. Ah, vai tomar no cu, rapaz. Temos de volta. Finge que não. Não, agora vai ter. Agora tem. Tem que ficar cuidando. Aqui é assim, peço desculpa. Explica o que aconteceu. Mas é... Como o primeiro programa zero. Redondo, pode errar. Pode errar e até aprender a mexer com toda a parafernália tecnológica. Afinal de contas, quem nunca errou, né? Quase acertou, né? Vai. Foi boa a piada. Foi. Vamos lá então. Quando temos zero elevado a zero, temos duas respostas. Qualquer número elevado a zero é um. Porém, 0 elevado a qualquer número é 0. Ou seja, temos duas... Enfim, não temos porra nenhuma, né? Alguns zeros famosos, então. Recruta 0, Jornal 0 Hora, de Porto Alegre, e NX 0. Nossa, NX 0, perfeito. Se você for ver 0 ao quadrado divididos por 0, é 0 também. É. Muito bem. Faz 0 mais 0. Zero mais zero. É curioso. Dá zero. Agora, coloque zero lado direito do número. Muito bem. Agora é zero à direita. Não, agora zero. Ele falou assim, veja o salário do João depois de dois dias. É zero também. Se você colocar dois zeros depois lado direito do um, é 100. Última coisa que eu queria falar do zero, rapidinho. Última coisa, graças a Deus. Última, juro pra vocês que é a última. Todo mundo conhece OK? Ok, OK. Sim, okay, sabe? Muito sim, bem. Claro, okay. Na Guerra Civil Americana, quando não havia nenhum morto no campo de batalha, eles colocavam zero killer ou zero K. Da onde surgiu o OK. Ou seja, não tinha nenhum morto na cena de batalha lá. E eu acabei que eu tinha também, que falar. Quando aqui, os outros falam, não pegou alguém? Eu, ok. Meu? Zero. Mas é zero K. Não peguei ninguém. Não pegou ninguém, muito matando bem. Matando cachorro a grito. Exatamente. Literalmente. Vamos lá então. Essa piadinha. Foi demais, né, cara? Essa foi boa. Mas vamos lá. Vamos seguir o roteiro, rapaziada. Quem apresenta o primeiro? Vamos lá. Primeiro quadro. Apresenta quadro o Frajolinha. Frajolinha, explica o teu quadro aí, manda ver. Antes a vinheta. Antes vai ter a vinheta. Ah, tá. Só um pouquinho que eu vou. Ele vai soltar a vinheta. Enquanto ele solta a vinheta, eu vou cantando uma música. Eu não sei parar. De te olhar. Não, eu vou contar o que aconteceu essa semana. Olimpíadas pode rir. Deu certo, viu? Tem que dar um jeito, vou comprar um pedestal pra você. Vamos lá, explica o que é, então, a Olimpíadas pode rir. Acho que ele sabe, ele segue o roteiro. São as Olimpíadas, eu vou seguir o roteiro. São selecionadas 3 melhores ou piores notícias da semana. Não, ele não tá lendo para também. Para serem divulgadas. Ah. Quanto mais inusitada e engraçada a notícia, ela vai ser colocada aqui no nosso programa. Porém, todavia, contudo, não sejam notícias assim relacionadas do dia a dia, porque essa semana teve várias coisas que aconteceram lá no político, a gente sabe, né? Que graça ia ter falar sobre viagem dos deputados, exatamente, né? Exatamente. Isso muito batido, vai ser notícias assim que as pessoas ficam até chocadas com o que a gente vai colocar foda aqui, né? E a gente colocou. Classificou. São classificadas as 3 notícias como bronze, prata e ouro. Que acontece como numa Olimpíada. Claro, aqui. Nada mais justo. Agora eu estou com um pequeno problema. Porque eu vou ter que colocar a vinheta e colocar a música. Então a gente disfarça enquanto isso. Vai colocando então, a vinheta lá. Ele põe a vinheta. Não, deixa eu te falar uma coisa aqui. Deixa eu falar. Por que sempre dá errado na hora de gravar? Eu bato o carro. Ah, não bati o carro. A mulher encostou no meu carro. Se perde, o João pegou o caminho errado. Tudo errado. Vamos voltar. Vamos botar. Vinheta. Medalha de bronze. Enche linguiça. Medalha de bronze. Atenção, a medalha de bronze. Medalha de bronze. Os caras rap 3 friends ali. Eu pensei pro outro que ela colocou. Tá ficando bonito esse negócio. Medalha de bronze. Tô curioso. Vamos lá. Ladrão rouba a loja, mas é preso ao deixar endereço em pedido de emprego. Deixou o currículo. Justo. O Buda, cara, o cara roubou a loja. Já imagino a merda que o cara tenha feito. A polícia de Dayton, no estado de Ohio, Estados Unidos. Ohio que eu parta. Não teve muita dificuldade. Ohio que eu parta. Não teve muita dificuldade para prender um homem acusado de furtar roupas em uma loja da cidade. Antes do roubo, Stanley Wright, de 49 anos, preencheu um cadastro de emprego segundo a emissora da TV WCPO. Segundo a polícia, o ladrão colocou seu endereço na ficha para emprego. Ele foi levado para a cadeia do condado de Montgomery e sua fiança foi estipulada em informar que Wright havia escondido os itens roubados debaixo de sua roupa antes de se dirigir ao balcão da loja e preencher o cadastro. Quando tentou sair da loja, o alarme disparou, já que as roupas contavam com dispositivo de segurança. O homem fugiu, mas a polícia conseguiu localizá-lo e prendê-lo pelo endereço que ele colocou na ficha de emprego. quer dizer. Não, vai ser burro assim. Imagina, não, você imagina a polícia chegando lá pra prender o cara, aí ele vai chegar assim, é, indivíduo, nome completo. Ah, vê lá na porra do minha ficha de emprego, você já me achou mesmo? Não tá no meu currículo? É. Não. Não, mas eu acho que ele vai ter que pagar R$1.000 de fiança, US$1.000, né? Dá um emprego pro cara, cara. Pelo menos vocês vão ter a garantia que ele vai pagar, né? Fala, tá empregado. Mas teu primeiro salário vai pra fiança. Boa, muito bom. Quem sabe empregado também não vai roubar de novo, né? Não sei, não, né? Lembra aquela vez da cacique que você... Que nós roubamos. Opa. Não, então, continuando. Bora, vamos lá. Medalha de prata, medalha de prata, então. Tá, tem vinheta. Tem vinheta pra medalha de prata? Tem, aqui tem vinheta pra tudo. Vamos ver o que é essa vinheta. Mas vai sair. Devagar, atenção, assim. Atenção, medalha. Enquanto isso, vocês vão lá, pegam qualquer coisa. Medalha pela plata. Vamos lá. Bora, medalha de prata, então. Alemão chama a polícia por barulho vindo de sua própria casa. Nada mais justo. Nada mais justo. É claro. Tá incomodando. Tá incomodando, vou chamar a polícia. Mas eu vou ler a matéria antes. Leia, que vocês têm esse. Curioso, um alemão de 82 anos, quer dizer, 82 anos já tá na hora, né, de parar. Já tá. Eu acho, na minha opinião, né? Chegou uma idade que chega. 82 anos, né? 82. É anos, né? Ele viu as duas guerras, cara. É, porque a Dercy Gonçalves se aposentou, né? É, na hora 82, que ela falou, acho que deu, Dercy, se aposentou. Ele viu a crise, né? De 29, né? Crise de 29. É a crise da meia-idade. Meia-idade. Ele estava irritado com uma serenata que tocava constantemente, que chamou as autoridades policiais da cidade. Autoridades. Da cidade de Goslar. Goslar. Quem mora em Goslar, né? Só ele. Um velho. Ele devia ter deduzido, né? Só ele mora na cidade? Quem quer mais fazer? Goslar. Vai. Na região central da Alemanha. Sobre o barulho que estaria sendo provocado por seus vizinhos, segundo a polícia alemã. Só em Goslar que os vizinhos fazem serenata, né? É que eles gostam, né? Porque não faz serenata. É aquela, daquelas caixinhas de joias. Sabe? É, hoje em dia, aqui não. Hoje em dia é aqueles carros. Aquela bailarina. Aqueles carros abrem portas assim. Puta, esse carro de som. Você. Aí fala o nome da pessoa, né? Ei, Claudete! Parabéns, Claudete! Aqui vai uma sai debaixo da mesa, vem aqui uma homenagem pra você. E tocando aquela música latina. Pra... Hoje é festa! Claudete, você está fazendo 82 anos, Claudete. 82 anos. Os seus amigos, os seus vizinhos mandam parabéns para você. É mesmo? Vai, continua. Continua, tá bom? É, me perdi. No entanto, após a chegada da polícia, ele acabou descobrindo que o culpado pelo barulho era, na verdade, um cartão de saudação musical que estava em cima de sua própria janela. A polícia disse que o aposentado ficou feliz ao descobrir que seus vizinhos não estavam tentando irritá-lo. Cara, você imagina o velhinho lá, antes de chamar a polícia, imagina se ele, graças a Deus que ele chamou a polícia, imagina se ele resolve fazer com as próprias mãos. Tipo, vai lá, bate na porta do cara lá... Aí abre a porta, o casal fazendo sexo com aquele barulhinho, olha pros caras, seus pervertidos. Tipo, fazendo sexo com musiquinha de niná, né? Imagina o aposentado tá lá na casa dele, escuta, mas vem, ele escuta vozes e liga pra polícia. É, ó, tem vozes aqui e eu não sei quem é, aí a polícia chega lá e eu pode rir. Eita. Eu tô ligado, o programa. Não, mas agora imagina a altura que tava esse cartão musical pro velho sentar. Porque é um velho de 82 anos. É, quase não ouve, né? 82 anos. Assim, tem pessoas que escutam bem, mas tem pessoas que não. Oi? Agora sim, imagina a altura que tava em cima da janela dele esse cartão musical. O que um cartão tava fazendo em cima da janela, meu Deus? Você vai deixar um cartão? Acho que não tem ninguém, vou deixar embaixo da porta. Então, não, quem que foi querer jogar por cima da janela o cartão, meu Deus do céu? Ó o cartão, seu Zé! E deixar aberto o cartão pra ficar escutando. Tipo, gás, cartão! É sacanagem, hein? Deixou aberto o cartão pra escutar. Nossa. Escuta, seu Zé. Foi, não, mas, pô, mas também o cara tem que ser bom de mira, né? Pegar, jogar, o cartão cair. Aberto em cima. De 82. Não, o cara tava no começo, né? No começo da vida. Vai. Tá. Então, eu acho que é isso, né? Vamos acho que é isso. Medalha de ouro. Medalha de ouro. Medalha de prata. Medalha de prata. Tem vinheta? Tem vinheta. Vai ter que se adaptar aqui. Medalha de ouro. Ouro é bom, hein? Medalha de ouro! Medalha de ouro! medalha de ouro, medalha de ouro! Vamos à medalha de ouro. Medalha de ouro, vamos lá, Frajolinha. Frajolinha. Calma que eu tenho que arrumar a música. É zero mesmo, esse programa mulher é zero. Mulher fica presa no... Aonde que ela fica presa? Mulher fica presa no amante e é socorrida pela... É isso que Não. É isso, tá de brincadeira. Não, é isso, é isso. Sério mesmo? É? Mulher fica presa no amante e é socorrida pelo marido na Itália. Leia lá. Eu vou ler. Os italianos Salvatore Masi e Angelina Marcello. Ah, gostei. Vai. Ambos casados deram uma escapulida e decidiram transar no banheiro da loja em que trabalhavam na cidade de Bergamo, na Itália. Mas o que era para ser um momento de prazer virou um pesadelo. Segundo o jornal inglês Daily Mirror, os dois precisaram ser socorridos por médicos após ficarem presos abraçados, já que a mulher sofreu uma forte cãibra e não conseguia soltar o colega de trabalho. Salvatore e Angelina foram encontrados pelo marido da Angelina, que trabalhava como caixa na loja. Após o marido traído chamar os médicos, o casal foi separado. Mas a história não terminou bem para Salvatore. Guarda de segurança da loja, ele foi despedido por ter relações sexuais durante o trabalho e sua mulher pediu a separação. Angelina manteve o trabalho, já que tinha acabado o seu turno, segundo a reportagem do jornal inglês. Bem, com isso cai por terra aquela lenda lá que cãibra é falta de banana, né? É. Comediante! Essa eu vou colocar no meu blog. Assim, ó, agora vamos pensar aqui. Eles estavam abraçados e ficaram presos. E ela não conseguia soltar ele. Por causa da cãibra. Tá, mas a cãibra tava aonde? Estranho. Ah. Pinto do cara, essa parte tá no pinto do cara, cãibra, cara. Não, mas era nela. Na perereca. Era nela? Nela. Nossa, você deu uma chave. Nela. Deu uma chave de perereca nela. Não, trabalha ela, o amante e o marido na mesma loja. O que o meu marido tá fazendo, meu Deus do céu? A esposa entrou no outro. Banheiro unissex? Ele estava transando? Puta, ela largou um caixa pra ficar com segurança, né, cara? Puta, mas ela não foi mandada embora, né, velho? O cara foi. Não, eu acho que o segurança deve ter sido um caboclo, né? Então. Bonitão, né? Bonitão, aquele tipo forte. Não, e eles foram ali, aonde que eles foram fazer o processo? No banheiro. No banheiro. No banheiro. Chamou o segurança. Pra que é lugar melhor, né? O banheiro. Não, mas o ruim é que o marido dela tava na loja. Tava na loja, eu vou falar um pouquinho mais. É, e o cara foi... Para pensar, meu Deus do céu, meu. O cara foi mandado embora e ela não. O cara não fez nada. Quem teve a câmera foi ela. Mas tá certo. Aí o patrão chega, ó, vou ter que te mandar embora. Ele falou, cara, mas eu tô duro. Não, mas é certo, uma piada chata também. Foi uma das piores. Não, foi legal, eu achei legal, mas eu pensei pra caramba. E essa foi a medalha de ouro, nada mais. Não, mas acabou o horário de serviço dela. Você acabou o horário de serviço, você pode fazer o que você quiser. Mas no banheiro da loja, vai ficar no banheiro da loja. Pode? Mas já chegando. Você tá se não, amigo. Ela tinha que ser presa. Ele tinha que ser mandado embora e ela por atentado ao pudor. O engraçado é que atentado ela, sexual. O dos dois, um só foi preso, um só foi demitido porque ele tava em horário de trabalho. Ou seja, ela já tinha saído, não foi. Tipo, então quer dizer, vamos na nossa empresa, tipo, vamos bater uma lá, vamos pegar a secretária lá no banheiro, qualquer coisa. Não, já deu meu horário, você não pode me mandar embora. Posso fazer o que quiser, imagina, posso correr pelado de cueca. E pegando um gancho dessa história, vocês não, ninguém ouviu falar que era da outra, do cara que, da mulher, foi aqui em Curitiba, você acredita? Okay. Que a mulher cortou o pinto do cara enquanto o cara tava dormindo. Aí ele foi... A polícia acha que foi... Que foi ciúmes e outros falam que ela é louca, mas se foi ciúmes, é loucura. A mulher sentada... Você viu essa? Não. Que dia que foi? Foi quarta-feira. Cortou a mulher linguiça. Pega parada assim, tipo, assistindo o Jornal da Globo, assistindo o futebol na Globo. O que eu vou fazer agora, hein? Ai, eu acho que eu vou cortar o pinto dele. Tipo, o que uma mulher vai fazer? Vou cortar esse pinto aí. Não, eu acho que é assim. O marido tava ali igual, ele falou, assistiu o jogo e ela queria ter a relação naquele momento. Ele falou, não, assistiu o jogo. Não, prefiro o Ronaldo, sai. Deixa eu ver ali o Ronaldo ganhando o Atlético. Deixa eu falar. O pior, ela cortou o pinto do cara e jogou em cima do telhado. Aí a hora de... É difícil, dá pra pegar? Só assim quem pegar? O cara pegar, né? Porque o cara não conseguia... Só assim pro pau do cara ficar erguido. Não, mas só que... Boa, só que foi boa. O pior. Essa o pior piadinha, não foi isso. Piadinha dá pra colocar no blog. É que ele pegou... Piadinha de blog. Ele pegou... Piadinha de blog. Não, aí os médicos foram tentar consertar o pau do cara, grudar não dava, que já tava necrosado. Puta merda. Você lembra, E a mulher fugiu, ela fugiu. Você lembra que você era pequeno, que você... Não sei, pelo menos eu tinha essa coisa de quando caiu, tem que jogar em cima do telhado. Então, será que é pra fada do pinto vir e trazer dinheiro pra ele? Fada. Essa fada do pinto. Safada do pinto. Olha aqui, mas... Piadinha de blog. Ela tava no programa, ela tava no Caso de Família. Liga pra amiga. Nossa, ela liga pra uma amiga e fala, ai, amiga, não, eu tô, sei lá, não sei se corto ou não corto o pinto dele. Mulher, imagina, foda, mulher fala, é foda. Corta, o que ele fez pra você? Ai, eu não quis transar. Corta sim. Corta e joga lá em cima. Eu tive um amigo na minha cidade, lá no interior do Paraná. Guarapuava. Nós somos de Curitiba, só pra avisar. Eu também. Que é assim, o que aconteceu? Não, eu também sou. Mas eu não precisava falar isso, né? Eu não tenho orgulho de... Eu também não tenho orgulho de ser curitibano. Não sei como que nós somos como curitibano e estamos falando no ar, assim, ao vivo, né? Vai falar lá, Guarapuava. Eu sou de Curitiba. Aí o cara tava lá, casado há 45 anos com a esposa. Eu falei, nossa, o que você faz pra manter uma relação tão, tão grande, tão sustentável? Porque hoje em dia é difícil, né, um casal com 45 anos. Aí eu falei assim, o que que eu fiz? Eu cortei e pendurei ali. Ela usa o que ela quiser. Eu posso me divertir, ela também. Então. Mas vive mole. Nem vive, né? Ele mexe sentado. Nossa senhora. Mas ele cortou. Posso contar uma piada? Uns... Pode contar uma piada. Deixa ele contar. Deixa ele contar. Vamos deixar só uma piadinha. Só uma piadinha, vai. Renato contar. Gaúcho e suas piadas. Vamos lá. Todo dia, vai. Não, na verdade, o Gaúcho tava chegando em casa, aí abriu a porta do quarto da filha e a filha tava com um vibrador. Mas bagulho, o que é isso? Ela falou, ah pai, meu namorado não aguentava mais. Meu namorado era muito ciumento, não sei o que. Agora eu tenho esse vibrador. Nossa, ele acabou tá a música. Ele tá me acompanhando a qualquer momento. E aí é muito tranquilo. Mas então tá, filha, espero que eu tenha sorte. Então beleza, daí passou outro dia. Chega a filha em casa e o pai tá sentado em cima do vibrador na sala assistindo futebol. Aí ela chega, mas bah pai, o que é isso? Mas bah, não posso chamar meu genro pelo menos pra assistir um futebol comigo? Piadinha de blog. De ouro. Não, piadinha de blog. Não, fala qual é esse blog que eu não vou entrar nessa porra. Vai lá então. Coisa boa. Vamos pro próximo. Então, vamos, isso parou. Aí. É isso aí, encerrou. Esse foi o Olimpíadas Podcast. Vamos lá, Cotas. Vamos lá para o próximo quadro. Qual é o próximo quadro? Ctrl C, Ctrl V. É isso aí. Solta a vinheta, vamos lá. Villain. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, não, Ctrl C, Ctrl V, não, daqui o microfone, Ctrl C, Ctrl V, não, Ctrl V, Ctrl V, não, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl G, não, Ctrl L. É isso aí, Ctrl C, Ctrl V, quem vai apresentar esse quadro? É você mesmo. O cara mais lindo da América Latina, o meu próximo. Vamos lá, Cotas. Não, primeiro eu vou falar pra vocês que esse apelido é uma sacanagem. É uma sacanagem. Agora o Cotas vai apresentar. Não, gente. O Pelé, entende? O Pelé, não, eu vou, o, Pelé vou. O Pelé é o melhor do mundo. O Zé Bonitinho é ruim, mas o... Deixa eu falar. Direito de falar. É meu quadro, eu vou falar. Primeiro, eu não gostei desse apelido Cotas, só porque eu sou um pouco mais escurinho, né? Um pouco não. Bem mais escurinho, desculpa. Na verdade, sou meio azul. Como diz o Afonso. Na verdade, sou meio azul. Tem aqui o Zé Bonitinho que. Afonso, é bem não tem parecido, nada a ver com o Zé Bonitinho. Bem parecido com o Zé Bonitinho. Sequinho, magrinho. Só mandioca. Judiado. Judiado tem o. Tem o Frajola que fala cuspindo. E aí tem o Renato, que parece uma topeira. Aí os caras me jogam Cotas pra mim, cara. Não, é sacanagem. Vou te chamar de macaco, negrinho, asfalto. Bom, enfim, né? Vamos lá, então vamos começar. Bom, eu não entendi. Na verdade, esse quadro aqui. Não, eu falei. Deixa eu falar, porra. Não pode falar palavrão, tem criança escutando. Vamos lá. Então eu vou explicar como funciona o quadro. É a hora que copiamos todos os e-mails engraçados que recebi. Ele não tá lendo, tá? Copiamos e-mails. Se você quer enviar seu e-mail, pode mandar para poderir@live.com. É isso aí. Repita. poderir@live.com. Isso mesmo, poderir@live.com. Como é o nome do e-mail de hoje, Cotas? O e-mail de hoje é 25 coisas irritantes do dia a dia. Muito bem, então são 25 situações que no dia a dia acabam irritando a gente. Vamos lá, vamos à primeira? Posso falar primeiro? Pode falar primeiro, manda. Solta. Vamos pro primeiro aqui, tem 25. Que tem 25 pela frente, mano. Tem coisa que eu vou ler, porque se... Bom, vamos lá. Você chega no posto de gasolina, desliga o motor, tira a chave da ignição... e desce do carro. Quando vem o frentista, FDP. Filha da puta. O que, que é FDP? Filha da puta. Feijões do pagode. Que aquela cara. Bomba é só para pagamento a prazo. Um que não funciona. Puta, que sacanagem, né, cara? É, não, daí não, é claro. Aí, por exemplo, lá, o cara vai dizer, na hora que você chegou, estacionou, bateu na parte. É, desligou a chave, saiu pra fora esperando o cara lá, e o cara, pô, cara, isso daqui não é. Essa daqui é só a prazo, ou não tá funcionando. Você, por que não falou? Ah, eu sei, na verdade eu levantei. Eu, tipo, você pode disfarçar, né? Não, eu sei, olha só, eu saí do carro pra peidar um pouquinho só, mas. Acabou a gasolina bem nessa bomba. É, você vai ter que me ajudar a empurrar, filha da puta. Me ajuda a empurrar até só aqui, pra funciona. Se vingar, agora achamos um jeito de se vingar. Quando acontecer isso, você fala, acabou a gasolina, agora você vai ter que me ajudar a empurrar até a próxima. Até a próxima bomba. Vai, escuta, aí você manda encher o tanque. 25, tem 25. Escutei 20, tem mais 20, eu tenho mais algumas aqui. Vamos lá. Pessoas que perguntam hã ou um oi? Antes mesmo de você terminar de fazer uma pergunta, dando a entender que não ouviram direito o que você estava perguntando. Hã? Mas quando você começa a repetir a pergunta, a pessoa interrompe para dar a resposta. Mas é claro que é isso. Isso é uma sacanagem, cara. Você entendeu? Claro, tá certo. Ah, nada a ver isso aí. Não, é muita sacanagem. Vai. Quantos anos você tem? Oi? Quantos anos você tem? Não, eu tô perguntando. Eu tenho oito. Tipo, ontem, é, 2 mais 2 é igual a 5. Não, muita pessoa faz isso, cara. Faz, né? Muita pessoa. Você fala, a pessoa... Mas é, às vezes não é culpa dela, às vezes ela tá pensando em outra coisa e ela tá tentando conectar no que você tá falando. Quando ela pegou um pedaço, só que ela fala, oi? Na hora que você vai repetir, ela... Ah, entendi já. Ah, já tá falando. Então por que que fez eu repetir? Então por que falou oi? Puta, né? Fica quietinho, escuta até o final da pergunta e responde. É isso. Não, olha isso aqui. Ah, isso, pessoa. Ah, fala. Que é isso aí, rapaz? Fica que é da tua. Sem vergonha. Saber a resposta porque depois vai. Eu número 3. Essa 3 aqui é medíocre. Filho de vizinho chorando. Filho de vizinho chorando. Filho é igual peido, cada um suporta o seu. Não tem como. Putz, isso não tem muito a ver, né, cara? Não, filho de vizinho é foda, né? Ah, mas filho do vizinho chorando é foda. Não, é foda. É igual claro peido. Eu tenho, cara, um vizinho. Cara, não vou falar que minha vizinha tem 5, do outro lado tem 7, da frente tem 12. Onde eu moro tem um vizinho. O que faz de dia que eu choro de noite? Por que chora de noite? Porque ela sabe que você vai estar dormindo. Ah, o Helder vai dormir daqui a pouquinho. Chora, criança. E bate a criança. Joga pela janela uma criança dessa. Não deixa parar a música, não. E tá mais engraçada a música, né? Ah, vamos lá. Número 4. Pessoas que têm voz fininha. Parece um marreco que acaba de levar um baita pontapé nas penugens. Ele e não fazem questão de conversar bem pertinho de sua orelha. Então imagina o Luxemburgo falando daquele jeito. Bêbado fala assim. Bêbado não precisa nem ter a voz fina. Mas tá bêbado, quer falar perto, quer contar segredo, caralho. Gente, vocês ficaram sabendo do Luxemburgo? Não fiquei. Você conhece a Felina? Alguém já ouviu falar na Felina? Uma loira. As Felinas? A loira. A Felina, não, uma garota só. De programa. Ah, não, precisa. Na verdade, não sei se ela é garota de programa, mas ela tem o poder de chamar todos os pessoais famosos. Pessoais? Famosos, pra ligar o webcam. Daí os caras na webcam, ela começa a seduzir, começa a ficar pelada, e os caras famosão lá começa a tocar uma bronha lá na frente do câmera. E ela gravando tudo do outro lado. E ela tem um blog que tem Alexandre Pato, tem um monte de gente batendo uma bronha, inclusive o Luxemburgo. Sério, agora eu lembrei aqui. Não, Kaká não bate, né? O Kaká não é evangélico, ele não. Kaká não. Kaká não. Não faz. Mas como que o Kaká não faz caca? Meu Deus, cara, eu não sabia nem que esses caras tinham Orkut, caralho. Que não, Ronaldo. Oi, eu sou a Felina. Minha DD no MSN. Ronaldo. Underline Felina. Ronaldo é Júnior do Sandy Júnior lá. Todos tem, mas tem. Tem um vídeo, tem um vídeo. Vou gravar meu irmão batendo punheta também. Toda hora que eu vou abrir o porto do quarto, eu já dá pra pegar ele toda hora com o pau na mão. Vai mandar pra Felina. Ninguém conhece, só... né? Mas foda-se. Então, vamos lá, vamos. O que é isso, cara? É, vai. Número 5. Vamos, número 5. Imbecis que te fecham no trânsito e depois dão um sorrisinho, fazendo um sinal de positivo com o dedo, porque não pega esse dedo e enfia lá no. Etc. Não vou falar. Eu vou falar porque. Semana passada aconteceu uma atrocidade. É, foda isso. Mas é foda. Quando te fechou no trânsito já tá errado, mano. Dá um buzinaço nele. Dá um buzinão. Bora. Vamos lá. Ninguém tem nada pra comentar. Não, ele começou a comentar. Ô, semana passada tem uma história legal que. Eita, mas é que isso aí. Tem uns caras que tem. Não, mas é que. Ô, deixa eu falar. Eu acho que isso aí é complicado porque é uma falta de educação. Não tem que comentar. Isso aí não é engraçado, né? Não. Eu ontem fiz isso porque eu tava com pressa, né? Deu um joinha do cara? Não, eu. Oh, é. Bom, como é que está? Bom, se você não tivesse me fechado, filha da puta. Mim, mas vai. Mas não, só. Sim. Não é pra falar. Número 6. 6. Rabiscar o ar com caneta invisível quando se pede a conta para o garçom. É. Putz, isso é muito... É muito foda, se tivesse... Ninguém tá vendo nada, né? É. Mas tipo, é foda. Mas você imagina que nós vamos falar. Então, você imagina quando você vai pedir um cafezinho, que você pede aquele negocinho, e o cara vai pensar que é o tamanho do seu... Boa, boa, ele escreve na... Beveja a conta. Ele escreve no ar, por isso que o garçom entende. O garçom mas é quem o que tá comprando? O Charlie Chaplin? O garçom é o cara, né? Aí ele escreve no ar, a comida tá boa, o garçom chega... Não, só escrevi que tá muito boa. Tá muito boa. Você não leu? Parabeniza o chefe. Nossa, parabéns. Com letra da cara muito bonita. Letra de garrulha de médico. Parabéns. Falando em letra, vou aproveitar e pegar o gancho. Hoje eu tô o cara do gancho, né, velho? Esse é o Capitão Gancho. Ó, teve dois médicos no interior do Paraná que levaram multa de R$2.000 do SUS, porque eles escrevem tudo. Aquele médico tem a letra feia, né? Então eles escreveram. E a mulher foi comprar um remédio, o farmacêutico deu o remédio errado e a mulher passou mal. Daí ela processou o médico, que o médico tem letra feia. Pô, mas que o cara fica 5 anos, meu Deus do céu, vai fazendo medicina. Deve ser uma matéria pra enfeiar a letra, não pode, porque tudo médico. Cu, não, é muito, muito feio a letra. Semana passada minha prima falou, vou fazer medicina, eu dei um caderno de caligrafia pra ela. Na hora, né? Não, mas na verdade já tem alguns que já estão mandando impressora. O cara, tipo, escreve tudo o negócio no computador e ele imprime já o atestado e imprime... Mas qual que é? Aquelas letras mais fáceis. Não, aquela que só sai com só sai com desenho. Deixa eu ver a fonte, o Wibding. É, sai. Sai desenho. Piadinha de blog. Eu quando eu era mais novo, meu pai falava sempre pra mim: olha que bonito, ele tem letra de médico. É uma porcaria. Agora não sei se ele tava elogiando, não. Mas tudo bem. Bora, né? 7. 7? Oh, pensei que tava na 8, mas vamos lá, 7. Alguém que te acorda dando um susto idiota, tipo, grita: pô! Não, mas é nessa hora que o cara se entrega. É pô. Na hora do susto que o cara vê, tipo assim, tem aquele cara que... Ô, filho da puta! Aí, esse negócio de acordar é foda. Agora... Ai! Homem tem uma mania, tá assistindo, aí é 11h30, você tá dormindo, fala, vai dormir na cama. Ô, cara, não tô dormindo. Olho fechado, tá no olho. Olho fechado. Não, tipo, o cara tá no sofá, daí tá dormindo, aí olha a cama. Aí o cara vai lá, a cama não dorme. É. Aí fica berrando na cama daí. O cara, no trabalho, às vezes, quando a gente pede, tipo, tá, pô, morrendo de sono, foi pra balada domingo, segunda-feira, você vai trabalhar cedo, escritório, que é no computador, que te dá o maior sono, aí, de repente, você dá aquela cochilada, aquela pescada, de repente, o cara, o seu chega, ô, tipo assim, aconteceu, né? Puta, é de você, isso, de dar aquela sorte, tipo, malivares do mal, amém. Abre o olho e fala, não, eu tava rezando aqui, só... Não, cara, me deu uma dor de cabeça. Essa é velha. Mas tem uma melhor que essa, o cara tá dormindo ali, vou ajudar as pessoas que dormem no trabalho. Você tá dormindo ali, daí o chefe chega assim, ô, o que você tá fazendo? O senhor me interrompeu no momento de meditação pra melhorar o desempenho. Yoga da empresa. É 20%. Agora... Eu tava lendo uma matéria que aumenta 20% na produção se você descansar o óleo. A cada 5 minutos você dorme 30. Espera, eu tenho mais um comentário sobre isso daí. É foda quando a pessoa. Não sei por que as pessoas têm vergonha de falar que tá dormindo, né? Liga 3 horas da manhã pra você, o Márcio liga pra mim todo dia. 8h30 da manhã. Madrugada. Aí eu com uma voz, 8h30 da madruga, ele fala, ô Pia, você tava dormindo? Eu tinha acabado de acordar. Eu falo que não, né? Por que as pessoas têm vergonha de falar que tá dormindo, né? Tava dormindo não, tava lendo um livro. Você acorda com a voz assim, alô? Tipo, você sabe, o cara tava dormindo? Não. Tá, quando acordar. Não, cegado, a gente vai dormir tarde aqui. Não, tô testando minha nova voz pra fazer... Tá dormindo? Não, tô testando minha nova voz pra falar no blog. Não, blog não, no podcast. É, então, é essa daí. Vamos lá, oitava. Vamos à oitava. Oitava. As pessoas terem que se beijar quando nem se conhece. Vai dar beijinho na PQP. Puta que pariu. Não, mas isso é foda, cara. Tipo, não, isso eu não concordo. Mas acho que é do Curitibano. Não, tudo bem. A gente às vezes nem se conhece, é a primeira vez que vê, já tem que dar beijinho, tudo bem. Nos países árabes lá, homem tem que beijar o outro lá, tipo... É, mas Rio de Janeiro e São Paulo são 3 beijos. Você acaba de conhecer a pessoa, você vai... Pra casar. Não, mas isso é como o Afonso falou. Isso é do cu, né? Tipo, e vai por que que tem que dar 3 beijos pra casar? Tipo, qual que é o... Não, nada a ver isso aí. Um pouco injuriado, o João tá pouco injuriado. Nada a ver. Minha. Isso aí é coisa de cu. Vamos pesquisar. Semana que vem vai estar. Aí você fica assim, ô, prazer, e fica. Prazer, já começa o negócio com prazer, né? Você fica com a prazer. Mão ali assim, aí você vai dar o um beijo, a pessoa não vai ficar ali com a coisa e vai. Aí você dá. Ah, não, mas vamos falar assim. No terceiro você sai e vai lá, fica com o cara de tacho. Deixa eu falar. Quando você. Mas eu acho isso foda, cara. Porque, tipo, você conhece uma menina e tal. Aí, aquela gata mesmo, você, no terminal, conversando com ela, esperando o ônibus e tá ali. Aí, na hora de ir embora, você vai seco dar um beijo e ela salta fora, cara. É muito foda. Cara. Não, mas é foda também quando você tá, tipo, uns oito caras. Aí chega uma menina, ela cumprimenta todo mundo. É muito foda isso. Daí chega assim, no que ela não conhece, ela sai. Você fica assim. Que merda, cara! É uma bosta, essa velho. Aqui... Não, mas tanto no cumprimento com beijo com mulher, não, mas com homem também. Homem tipo, também. Nós estamos em três aqui. Aí chega meu irmão, cumprimenta os dois, não cumprimenta o outro. Você fica com o cara, o que que eu tenho? E pior, cagado, caralho. E na hora que o cara vai cumprimentando, você sabe que você não conhece ele, mas você já fica preparando a mão, tipo assim. Ó, tipo, você tá segurando alguma coisa, você já solta a mão, tipo, ele vai me cumprimentar. Você pode estar fazendo o que quiser. É, a mão já deixa... Parkinson, você segura. A mão tá livre lá, você fala, ele vai me cumprimentar, vai me cumprimentar. De repente passa reto, você disfarçadamente pega o que você tava na mão, de novo, segura e aí continua. Jackão, é foda quando você dá a mão pra pessoa e a pessoa não viu que você estendeu a mão e salta fora também, né? Já vi. Chegou. Opa! Esse é meu irmão. Bonitinho. Quer dar um alô no microfone? Alô aí pra galera aí. Tá gravando aí. Trabalhando no programa. O que nós acabamos de falar. Chegou, só cumprimentou um. Nós estamos em três. Ele cumprimentou um e não cumprimentou os outros. Sacanagem. Mesmo assim, cara. Mesmo nós falando, ele não cumprimentou. Não. Beleza. Mas também quando acontece é o contrário. As pessoas vêm. Viu? Não, mas você vê. Não, é foda, eu tô ligado. Não, pro pessoal entender o que aconteceu agora, Afonso. Meu irmão chegou, só cumprimentou o João. Tem o Helder e o outro. Não precisava cumprimentar, porque o seu irmão dele, né, velho? Todo dia essa porra, meu irmão. Mas é foda. Mas tinha os outros dois, né, meu? Deixa eu cumprimentar. Aí, ele veio, ele para de não escutou o beijo programa. Mão, obrigado. Beijinho. Aê, que bonito. Vai, vamos pro outro. Ainda não cumprimentou. Girou. Tá certo, Pia. Conseguiu ficar mais feio, né? Vamos lá. Número. Alguém te acordou? Eu parei no número 9. Tá. É isso aí. Está frio pra caramba e quando você começa a escovar os dentes, escorre um pingo de água pelo seu braço, manga dentro. Isso nunca aconteceu comigo. Esse no inverno. Comigo não. Comigo também não, porque eu não escovo os dentes. Não. Tudo bem, mas diga que você não... Que escovi os dentes. Mas agora diga que você não é foda. No inverno você colocou o chuveiro no máximo e sempre tem aquele pingo do meio que cai gelado. Pingo do meio? Não, mas não. O chuveiro aqui de casa só tem um pingo. Parece uma bica aquela porra. Parece que todo dia eu tô tomando banho de cobre. Aí você liga o chuveiro, aí você liga, daí fica. De repente cai. Aí você tem que ligar ele rapidinho e voltando o chuveiro pra ficar quente. É uma bosta. Comigo já não acontece. Minha mãe batendo na porta, Afonso, filho da puta, sai do chuveiro. Ah, que bom, né, cara? É um negócio legal. Minha mãe bate na porta e fala: João, eu tô esquentando água pra vocês tomar banho. Peraí, mas só vou terminar de cagar. Chuveiro, vamos lá, número 10. Pessoas que apertam 500 vezes o botão do elevador. Mesmo se o botão tiver uma luz amarela gigante, indicando que já foi pressionado. Não, calma, não terminei, mas eu já fiz, eu sempre faço isso. Tô com pressa. Essa foi a melhor. Acho que elas pensam que aquele botão é uma espécie de bomba de pressão. E quanto mais você apertar, mais rápido o elevador irá se movimentar. Mas quem não fez isso, cara? Eu já fiz isso mil vezes. Eu faço em estacionamento de shopping. Sabe quando? Pressione o seu botão. Eu tô lá, pressione o seu botão ou insira o seu... Eu tô lá até abrir aquele negócio lá. Elevador não, mas... É que nem internet de pobre, né? Discado, você clica 10 vezes, só é pra clicar uma vez. Pra quê? Fica clica e espera. E trava, né? E trava e... Ah, 11? Então vamos lá, 11. Pessoas que têm mania de ficar conversando na entrada ou saída de qualquer lugar. Vão conversar lá no raio que parta, pô. Quem colocou essa... Mas você não, o e-mail vem assim. Mas como assim? Não pode conversar mais isso? Na entrada. China, mas tá... depende do lugar, né, cara? Não, você então... tá assim, tipo um fluxo, um corredor assim. Um corredor, você para no meio. Assim, no meio. Fica conversando com a pessoa, as outras pessoas têm que desviar você. É foda. E geralmente é gorda. Não, é nada contra, não, nem a favor. Mas assim, caso assim, você encontra uma pessoa na rua que faz tempo que você não vê e vocês estão andando rápido, um contra o outro assim. Olá, tudo bem? Tudo bem? E um vai se afastando do outro e vão gritando. Ah, como é que tá? E vai, olá, e vai. Tudo bem? Vai conversando, né? Depois você fala, olá, tudo bem? Só pra passar. Oi, tudo bem? A pessoa, tudo bem? E você? Ah, eu tô bem. E o resto da conversa vai indo no... É foda também quando tá chovendo. Aí aquelas pessoas, tá com guarda-chuva, filha da puta, e anda debaixo da marquise. Puta, isso é foda, cara. Novo lembra? Nossa, velho. Não, eles não querem molhar porque é novo. Aí vem aqueles pingos direitinhos, puf, bem na cabeça. E você sem guarda-chuva? Quando vem o guarda-chuva na cara. Aconteceu e furou o olho. Sexta-feira, cara. É muito, isso é, isso, nossa, isso não é pra brincar, é, não é fácil mesmo. Vamos lá, décima segunda, né? Segunda. Tem mais umas 57. Não, mentira, só tem guardas mais 30. De trânsito que ficam observando o movimento de entrada. Observando o movimento de entrada. E que. Cara, mas. É, gente, tá feia. Vou falar a verdade. Eu não li isso aqui ainda. Guarda, gente, de trânsito estrada, vamos lá. Tá, guarda de trânsito que fica observando o movimento da estrada e que, com isso, fazem todo mundo ficar com medo e então transito a 40 km. Mesmo que tiver uma placa, pode andar até em 80, a pessoa anda em 40. Linha verde aqui, que é 70 km por hora, passa um. Tem um guardinha ali, os caras estão a 40. Periquito. Delay. Mais normal. Conhecido como periquito. Quer botar medo? Faz o seguinte, põe aqueles Ray-Ban grandão. E pega um secador de cabelo e fica apontando pros carros toda vez. É? Freio na hora. Nossa, coisa de piapansu, isso eu vou fazer. Ô, tira o pé daí que tá rodando. Ah, beleza, então vai. Vambora! 13, pro 13º. Babacas que abrem a porta do carro e abatem no carro que está ao lado. Ah, isso também é coisa que faz. É, isso eu não faço. Eu coloquei um comentário aqui porque eu faço. Não, não, mas é foda isso daí, cara. Esse dia eu tava andando em moto, um cara abriu. Eu não sei por causa que. Caiu a moto. Nossa, caiu a moto. Caiu, eu não sei porque a porta do ônibus abre pra dentro. 14º. Piadinha legal isso aí. Piadinha e blog. Muito piadinha e blog. Pode piadinha rir. Blog. 14º. Pessoas que vão fazer churrasco no clube ou um parque esquecem de levar metade dos apetrechos e ficam enchendo o saco dos outros, pedindo emprestado fósforo, pano, álcool, carvão, espeto. Carne, e até carne. Se bobear, até presta, carne. Presta um quilo de carne. Eu vi, cara, eu vim fazer churrasco, é. Pode falar. Não, que agora vai. Não anotei. Ó, 14 aqui, ó. 14. Bobear até carne, não anotei. Mas é porque tava muito. É que tá muito óbvio essa, né? Não, presta um churrasqueiro, então. Cara, eu ia fazer o churrasco. Sabe essa carne? Vamos assar comigo? Ô, tipo. Eu não sei se deu fogo. Tem como você dar uma mãozinha lá? Ah, mas fogo de. Aí pra acender, cara, fogo é uma merda. Aí o cara acendeu fogo assim, ô, brigadão. Ô, só um pouquinho. Pô, sabe quanto de sal coloca? Aquele negocinho de espeto lá pra colocar a carne. Você tem? Pô, claro, o cara é camarada teu ainda, né? Empresta daí. Velho, só um pouquinho. Você tem aquele pedacinho de carne pra emprestar? Tipo, esse primeiro que chegou com porta-mala cheio. Esse chegou só com o carro. Chegou, estacionou. Nem sabia celular. Que ia pescar, né? O cara tá de terno. Passando, pesca e paga direita. Pesca e paga e trabalhar, pesca. É, vou pescar. É, pesca e paga. Aí coloca a isca na gravata. Eu falo, cara, mastiga pra mim que essa carne tá bem mal passada. Só engula depois. Como que é que as galinhas fazem? As galinhas não, as vacas. As vacas não, ela recogita. Isso. É os. Acabamos com é as vacas que recogitam. 15ª. Vai. 15ª. Pessoas que repetem, né? A cada 10 segundos, né? É, né? 16ª. Não, essa aí foi bem. Mas desculpa, é chato, aí, galera. É desculpa aí. 16ª. Mas é foda, mas não, tudo bem. Piada. Comentário, pra esse quesito. É foda. Não, eu acho mais foda quem conta. Bom, quem conta quantos, né? Nossa, ele disse 15 nés em um minuto. Porra, eu contava um professor. Prestou atenção do professor falar, né? Eu contava com o professor. Sério? Uhum. Tem um professor que falava, né, Antônio? Vai, por isso que você reprovou. 16ª. Você chega no caixa do supermercado e somente depois que você já tirou um monte de compras do carrinho, a desgraça da caixa fala bem baixinho. A desgraça da caixa. Então, isso que ele falou. A desgraça do caixa fala bem baixinho. Moço, aqui vai demorar um pouquinho, porque deu um probleminha na caixinha. Porque a babaquinha não avisou antes, cabecinha de antinha. Nossa. É, na verdade você pode disfarçar falando assim, ó, não, é... Na hora que a mulher foi disfarçar. Não, não, na verdade eu sou o novo supervisor de atendimento. Só tô vendo como você trabalha sob pressão. Não. Você pode falar. Só um pouquinho que acontece... minha mulher tá escolhendo qual seu absorvente ela vai pegar. Com normalmente assim. Comigo no mercado acontece assim, ó, a gente enche o levanta carrinho, chega lá. Primeira pá, levanta a blusa. Nossa, que risada. Desculpa aí. Não. Foi bom, não, também. Vende blog. Vai, também, mas às vezes ela fala, ô moço, seu cartão não passou. Daí é fogo também, né? Não, mas isso acontece, não é só no mercado, né? Vamos lá, 17ª. Você abre a porta do carro e quando olha para baixo descobre que enfiou o pé com tudo numa baita poça lamacenta. Cara, não posso falar nada, vocês viram aqui, minha rua, né? Aqui a gente já aconteceu. Só no meu carro, que é um caso à parte, que meu carro você tem que limpar o pé pra sair, né? Porque meu carro vive sujo. Senhora, o carro dele... Tem até gripe do porco. Gripe suína veio de dentro do carro dele, né? Oh, desculpa aí, velho. Não, é tranquilo. Não, eu sei que é. Não. O meu tranquilo, carro, eu sei que é verdade. A piada foi eu contei no meu carro. Não, meu carro é tranquilo, é esse mesmo. 18ª? 18ª. Você está comendo uma uva deliciosa, mas quando coloca na boca o último grão, sente um gosto terrível, porque era o único que estava podre. Nossa, caramba. Pinhão também, tem pinhão. Sabe como pinhão? Já comeu pinhão? Já comi pinhão. Cara, eu não sei, eu não posso comentar isso daí, faz que eu não como uva. Só como uva no ano novo. 7 uvas. Já comi o pinhão. Bora. Que bicho. Nada a ver com piada. Vai. 19. Né? Você vai dar um espirro, mas bem na hora que ele está vindo, acontece alguma coisa e você tem que segurar o espirro. Tipo, aparece o diretor da empresa na sua frente. Aí você espirra. Eu espirro? Eu também. Na cara. No diretor. Nossa, é pouco porco, né? Tem espirrar também. Não, espirrar é uma coisa natural. O pior é se você estiver brincando na frente da loja. Mas se você espirrar forte e tá com vontade de peidar, então você tá segurando, de repente, vai uma coisa natural também. Se for dar espirrar e cagar junto. São necessidades fisiológicas. São necessidades fisiológicas. Vai. Essa eu vou falar. Fala, João. Vai, deixa ele falar. Essa foi uma coisa interessante. Comedor de peão. Aqui... Agora eu vou esperar o Renato Gaúcho. É uma risada debochada, gente. O programa era pra ter meia hora. Vai ter uma hora porque é 60... 30 minutos de risada. Agora, aqui, como é que é? O Jardim Botânico, ele tem o jardim ali na frente dele comparado com uma cópia do de Versalhes lá. Como é que é o nome daquele negócio de Versalhes lá? Ajuda eu, pesado, também. Da Europa. Fala Europa. Pobre acha que todo lugar fica na Europa. Então, Europa. E aqueles jardins copiados lá do de Versalhes lá, na verdade... Aquele negócio alto assim, aquelas graminhas altas, era porque a realeza ia defecar lá. Por isso que significa cagar na moita. Porque não tinha banheiro naquela época. Então eles iam lá e faziam cagar lá mesmo. E isso, cagar na moita, era só pra quem? Pra quem era rico. Pra quem era rico. Porque, detalhe, na China antiga, os pobres iam com baldes. Cultura, hein? Na China antiga, os pobres iam com baldes. Essa perna daqui, seu viado. Baldes de cocô, né? Por cento pra vender, porque era um ótimo fertilizante. Que era um ótimo fezes. Mas o balde adulto. Não valia merda nenhuma, né? Ele vendia 25. Pessoal, não se preocupa que tá acabando. Tá acabando, vamos lá. Não, de... Vamos a vigésima. Mas é cultura isso aí. É a 20, é 20. Agora é 20. Sabe ler no telefone celular acabando a bateria. Foda. Não, mas é normal isso. Clangra. Não, esse daí não acontece. Não acontece. Meu celular eu uso só pra ver hora. É isso aí, nada. Cebolão, vai. 21. Colega de trabalho batendo insistentemente com a caneta na mesa, fazendo um mini batuque. Ou aquele sujeito sentado no banco de trás. No banco atrás. O seu batendo com os pés no seu banco. Por que não bate no próprio. Para ver se é bom? Bate no próprio o quê? Saco. Saco. Falar. Isso. Tudo bem. Colega de trabalho batendo. Não, isso é ruim, cara. Quando o cara tá chutando a tua cadeira, meu, dá uma raiva, velho. Você tá sentado, caraca. Mentira, não faço isso. Pagodeiro, né? Cara, não fala isso. Vai, tentei com a bala. Vai, vambora. 23, chegou a droga. Tá no 23. Chegou a droga. Tá no 23. Não, tá no 22. Isso. 22, você falou 23? Uhum, não, agora 22. 23. Sacanagem. Flanelinha que fica na... Na rua, flanelinha que fica na tua frente movimentando os braços com desespero, pensando que você é um retardado que precisa de ajuda para estacionar um pequeno veículo numa vaga onde cabe até um Boeing 747. Eu não sei o que é um Boeing 747. É o maior Boeing que existe. Ah, é grande. 747 é o... Cabe bastante, gente. Tipo, cabe todas as pinhais, assim. Cara, panelinha. Mais um pouco panelinha, eu acho que eu não vou nem comentar desse filho da puta. Não, para. Não fala da família, não. Não fala da família. Foda, meu irmão. Eu comecei como flanelinha. E hoje. Vai, bora. 3. Então, 23. as pilhas da sua câmera digital que acabam sempre quando tem uma foto legal para tirar. É que nem celular, quando acaba a bateria no melhor da conversa. Cara, eu vou te contar um segredo. Tutu, já foi. Não, tutu não, tutu não. Tutu é quando alguém desligou na tua cara, velho. Caiu a ligação. Ó, queria te falar um negócio. Aí ele liga o negócio. Quando fazia o tutu é porque desligava na tua cara. É. Não pensa que acabou a bateria. É mentira. Ele vai estar mentindo pra você. É foda, cara, né? O cara não sabe distinguir, né? Putz, é foda. E agora... Mas às vezes que eu fiz isso, acabou a bateria realmente com você. Imagina, imagina. E agora o número do Renato Gaúcho, a 24 aí. Vai. Vamos lá. Aquelas pessoas que gostam de conversar segurando o seu braço. Ah. Cara, que foda, é chato. Meu irmão é assim. Ele tá aqui na cozinha, eu ligo. Ele pega e fala, cara, você não sabe que eu também é assim. É por causa que ele sabe que o papo é tão chato, daí só que pra você não fugir, né? Tipo, ele tá você segurando. Ah, é? Vamos lá. A última, graças a Deus, 25. O som de quando alguém chama sua atenção no MSN sacudindo sua janela. Aquela é uma boa. Merda, né? Quando tá, mas é foda também. O meu computador, com o laptop tudo bem, mas o meu computador de casa lá é velho. Se o cara coloca aqueles winks com aquelas figuronas grandonas que fica em cima, não, é, travou. Um peido, é, um travou. Meu computador é tão velho que chega a sacudir o quarto dele. É, tá. Aí, não, aí, não, aí, não, aí eu vou 25 pra acertar uma. Não, é... Só deixar claro que esse meio, esse meio aqui, esse meio aqui não fui eu que selecionei, foi o Renato Gaúcho. Mas tá? Foi legal, então, foi engraçado, né? É, a culpa é dele. Não, é que na verdade... A é que, na verdade só que foi engraçado. Não, engraçado. Tudo bem, já que a culpa é minha, é porque... Explica, explica. Nós fizemos uma divisão de quadros, aí o que acontece? Chamando o telefone pro Cotas, falando assim, ó, cara, seguinte, me manda aí a tua parte do negócio, que era esse Ctrl-C, Ctrl-V. O que ele me fala? Pô, cara, tô com gripe, não posso abrir meu e-mail. No MSN! O cara não é MSN. Pô, cara, não posso abrir meu e-mail que eu tô com gripe. Então, tá bom, né? Beleza. Não, ele todo preocupado. É gripe suína, cara? Não, gripe normal. Entendeu? É, nada entendeu. A ver. Não, foi legal. Não, mas... não, nada a ver, mas foi legalzinho. Entendeu, só pra ganhar uma moral, né? Vai. Não, mas é que é... Não, enfim, não vou nem comentar. Não, vamos falar, vamos deixar baixo isso. Vamos deixar baixo, assim. Mas é que é chato, é ruim, né? É, esse foi o... Enchendo o saco, né, cara? Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C, Ctrl-V. O que é Ctrl-C, Ctrl-V pra quem não entende informática? Não, foi Ctrl-C, Ctrl-V. Foi Ctrl-C, Ctrl-V. Copia e cola, amigo. Agora, o próximo quadro, quem vai apresentar é o nosso Renato Gaúcho. Vamos lá, qual é o nome do quadro? Mas agora é... Ah, é, tem uma vinheta lá pra vocês lá também. Peraí. O que foi que ele disse? Bombando na net. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, esse próximo quadro, então, são as piadas, vídeos e bobagens que bombaram na net durante a semana. Ou seja, a gente pesquisa YouTube, pesquisa todos os... YouTube. Explica daí. YouTube. Scrapts. Todos os YouTube. Todos os YouTube. Scrapts. Todos os YouTube. Naquele programa, naquele site que tem... PornoTube. YouTube. RedTube. Essas coisas. YoPorn. Tem calcinha. Ponto com, entra nele. Meu Deus. Beleza, vamos lá então. Vai. Vamos lá então, o quadro de hoje, então, nós pegamos um vídeo que tá bombando lá no YouTube, no YouTube e no YouTube. No PornoTube. É, então. O nome do quadro, o nome do áudio. Quadro, já ninguém sabe mais nada aqui. O que é aqui que tá fazendo agora? Eu nem sei mais agora o que estão fazendo. Ele vai explicar, ele vai explicar. Isso. O nome do vídeo se chama Pregando a Briba. Lembrando que é um pastor, vamos deixar bem claro isso aqui, a gente não tem nada contra, mas nada assim, algumas pessoas que estão exercendo sua profissão, principalmente ele que estava numa rádio pregando a palavra, e de repente o cara me solta dessas. Pregando a palavra. Tem uma plaquinha. Ele tava pregando a palavra, banheiro, cara, pá, pregando. Vai, a palavra. Vamos lá, comediante, tá, vamos lá. Tem que levantar. Aí você baixa, você pausa na hora que... Então, é bom que a gente tá falando... Baixa em mim. Pausa aí. Tipo, nós vamos fazer assim. Pausa aí. É, então foi. Vamos escutar, então. Vamos lá, então. Pregando a Briba. todos, irmão, com a bendita paz do Senhor. E a fartura de alegria está na casa do Senhor. Ali a Bíblia fala, se tiver três aí no meu nome, eu estou lá. Para exaltar... Pronto, parou. Três que tiver em meu nome, estarei lá. O que, que ele quis dizer com isso? Boa pergunta. O que ele quis dizer? Não sei, eu acho que ele quis dizer que quando tiver pregando a Bíblia... Pregando a Bíblia. Pegando a Bíblia, né? Mas o que, que ele disse? Não tem como voltar lá, né? Não. Vamos embora. Besteira que não vai faltar desse. Quem tem ouvidos, que ouça. E para louvar e agradecer a Deus... A Bíblia diz que Isaac apresenta o morto com Cristo. Moisés apresenta. Ali a Bíblia fala que Moisés é cheiro do poder do Espírito. Cheirou do poder. Moisés cheirou. Cheirou o poder. Aí Moisés foi. Esse é do bom? Água. Esse é de Cristo. Foi mais, esse é puro. Foi mais. Essa piada foi a melhor. A Bíblia fala que Moisés bateu com a vara no mar. Bateu com a vara no mar. E o mar se abriu. Porque o Deus mar. Falou para ele naquele dia. A Bíblia fala, tô bem, irmão. Aleluia. Tô bem. Vocês querem falar uma coisa do mar se abriu? Não? Eu quero falar. Para bom entendedor, meia palavra basta, né? Ele disse ali, a Bíblia fala que Moisés bateu com a vara no mar. Com a ele vala, dizer, ele fala primeiro com a vala. Quer dizer, ele tá falando, bateu com a vara no mar. No mar, senhor. Bom, pra bom entendedor, meia bateu palavra com lá. A vara no mar. No mar. Pegou a vara e sentou no mar. A irmãzinha, pastor, foi no mar? Não, no mar, senhor. Não, tem todo o teatro, né? Tem toda a encenação. Vai mais. O cara falava de mim, fala assim. Deus falou ali para Moisés. Moisés, Moxé. O que que é? É língua própria deles, né? Moxé. Cara, é uma mistura de pastor com axezeiro. Moxé, meu preto. Vamos mexer meu nego. Olha lá. Erescodó. Tira a sandália do teu pé. Porque a terra que tu pisa é santa, Moisés. Ali Deus usou Moisés naquela hora. Disse, Moisés, te almeia na presença de Deus. Tchau meia, claro. Tchau meia. Tchau meia. O que é tchau meia? Moxé. Tchau meia. Erescodó. O que será que é isso? Moxé. Erescodó. Bata a cavara no mar. Depois no codó. Erescodó. No frá. Ali a Bíblia diz também, falou em Samuel. Briba. Samuel. Fala, Samuel. Tem o São Marcos, São João e o Samuel, né, cara? São. Ele lê igual o João. Samuel. Eu disse, fala, Senhor, porque teu servo ouça a voz do Espírito de Deus. A Bíblia diz também, Elias morto com Cristo. A Bíblia fala, morto com Cristo, Elias. A Bíblia diz também, fala. Vai. Almou o mundo de tal maneira, que deu seu filho unigênito para todos aqueles que quer ter a vida eterna. Agora, me perdi tudo ali agora. Filho unigênito. Filho higiênico. Também. Seu único filho higiênico. Erescodó, né, cara? É um conversa deles. É que é uma língua do pastor com Deus direto, assim, né? Direto. Moxé. Higiênico. Moxé. Mais igreja do Senhor. Aleluia. Deus ali também disse ali. Ali. Zaqueu, hoje campais em tua casa. Desce hoje daí, Zaqueu. Hoje campais em tua casa. Onde é que você tá chamando teu... Desce daí, meu filho, da árvore. Desce daí, meu filho. O que é o campais, será? Campais. Vai pra campais. Campais. Campares. Vocês não entenderam, é com paz. Entendeu? Porque ele não pode dormir sozinho, e dorme com os pais. Nossa, poderosa. Não, isso ele foi bem... Nossa, foi, pode falar. Glória a Deus. Salvação na tua casa. Ali a Bíblia falou para ali Deus falou para nós, para Zaqueu. Opa, errou. Isso é melhor do que tá acontecendo. Ali também Deus, Pedro, chamou. Deus ali, filho do trovão. Trovão. Pedro e Tiago, filho do trovão. Filho da benção de Deus. Ali também os... Deus apresenta... Moisés... O pastor até parou agora o cada um. Ele falou, nossa, ele... Jesus falou. Caralho, quem que falou afinal? Moisés, meu filho. A Bíblia falou pra Samuel. Paz. Nossa, que Bíblia que é esse que ele tá? Parece que eu dou, né? Meio Testamento, Novo Foi. Testamento. Daniel apresenta Deus de justiça. Porque Deus orava. Daniel orava 3 vezes no dia. Deus ou Daniel? Porque esperava a benção de Deus. Ali Deus também falou para Davi. Servo meu, seja bom grande comigo. Seja banane! Pô, é ruim, cara. Tá querendo falar bonito mesmo. Seja banânico comigo! Não, sério, na boa. O que ele tentou dizer? Seja... Deus falou, Deus orou. Seja banane. Não tem nada banane. Que seja... Acho que ele tentou falar banido. Seja banido comigo. Nossa, seja banane. Banane. Bora. Banana Split. Ô, oh, Deus, né? É. Ontem já o grupo Banana Split. Toca. Época, seja Igor. Nova criatura em tudo se fez novo. És o Cordeiro de Deus. Aquele que tira pecado. João capítulo 1, versículo capítulo 29. Ali talvez o Deus falou para. Davi. Davi cheio do poder de Deus. Outro que cheirou o poder de Deus, né? Agora vindo nas melhores fragrâncias. Deus tá vindo nas melhores fragrâncias já, né? É. Que faz uma lógica, né? Cheira do poder de Deus do único filho higiênico. Então, ele tá unindo piadinhas. Sim, né? Com certeza. Tá. Moxé. Esse Deus deve vir lá de Colômbia, da Colômbia, né? Puro. Esse é de Deus. Bora. Ali usado na mão de Deus. O filho se revelou ao pai. Morreu num galho de árvore. Porque desobedeceu a ordem de Deus. Sansão desobedeceu a ordem de Deus. Mas Deus é amor, mas é justiça. Igreja, Deus amou. Deus te ama. Deus te quer. Deus é assim. Deus é assim. Deus te ama, Deus te quer. Deus, parece que ele dá uma cintada, né? Deus é assim. Mesmo. Deus, a minha Bora. Bíblia diz que Deus usou até a jumenta de Baraia. Agora não sei mais. Deus usou a jumenta. A jumenta de Baraia. Baraial. Jumenta, pode ser que você não entenda o que eu esteja falando. Mas vai. Vou te usar. Deus usou a jumenta de Baraial. Deus usou a jumenta de Baraial. Ô, jumentinho. Foi. Baraial. Ele pode te usar. Oi, pera lá, mas se Deus usou o jumento com o baraial, vai usar também pra você também? É. Aí fica meio complicado. Não, né? Não, acho que Deus não faria isso. Deus não. Acho que não. Não, ele tá usando ele tá errado, o pastor aí. Acho que ele tá errado. Hã? Não, se ele usou o jumento, tá usando o pastor, ele pode o outro usar aí. Mas também. Usou o jumento do baraial, esse que é o pior. Baraial. Onde que tem essa porra? Baraial. Fica na Colômbia. Onde que vem os melhores. Onde que vem os melhores. Seja banane com a gente, né? Oh, vamos fazer certinho, senão nós vamos ser banane daqui. Foi. Tô bem. Depende de você dar um lugar para Deus. Mas Deus é assim. Ele é amor, mas é justiça. A palavra de Deus é amarga, mas ele é repetitiva, né? Deus é a palavra de Deus é amarga, mas é doce. É igual amarga o jogo é pra cá. Vai pro centro. Não, vai pra São Paulo. Mas vai, é pros dois, né? Não. Ali vai pra vai pra São Paulo? Vai, pra Curitiba também. É. Também. Como? E lembra do Chaves? O Chaves fazia isso, né? A palavra de Deus é assim, amarga, mas é doce. Amarga, mas é doce. Você faz lógica. Faz lógica. Sim. Doce para aqueles que aceitar ele como Salvador. Jesus é assim. Ali a Bíblia também conta de um homem cheio do poder. A Bíblia diz que ele mandou ali João cheiro do... O João também cheirou na Colômbia. João. Ali. Cheirou o poder. O João deve ser o gerente, né? Ele fala, não é nem João, é João. João. João. É, o João. Tem o poder. Pelo amor de Deus. Ali a Bíblia disse que João Cheiro do Espírito. João Cheiro. Ó uma nova, ó uma nova, né? Já foi de Cristo, já foi de Cristo, agora é Espírito Santo. Cheiro do Espírito Santo. Agora qual que é o mais forte, querido? Eu não sei, mas fica perto de Paraná ali. Vai. Espírito Santo. Subia ao tempo mais Pedro, subia mais Tiago e disse: eu não tenho prata e ouro, mas eu tenho Jesus de Nazaré. Ela levanta e... É por causa do cheiro? Não, mas o que que tem? Não tenho prata nem ouro. Mas tem o cheiro. Mas anda, mas... Não, mas isso... Mas tem o cheiro. Tem prata nem ouro, mas dá uma cheirada aqui pra você ver se não vai sair pulando. Mas essa é de Cristo, de Deus, ou Jesus? Espírito Santo. Não, essa aqui é de Deus, que é bom. É. Ô, meu irmão. Essa é direto do homem. É. Essa daqui não tem atravessador, não, filho. Essa é de João. Anda! E ele levantou o cego Bartimeu. A Bíblia fala A Bíblia fala nessas coisas aí. Fala mesmo, meu amigo. A Bíblia é foda. De tudo Deus isso. Deus amou o mundo. Ali também Deus conta de um jovem obediente que orava a ele. A Bíblia diz que Daniel orava a ele. Recebia, o rei queria para ele adorar. Mas ele disse: eu adoro um Deus vivo, um Deus que tem poder, um Deus que faz milagre, um Deus que levanta aleijado, Deus faz os cegos enxergar. Meu irmão, Deus é amor. Jovem que está, os jovens têm tempo para... Jovem. Mas você viu ali que ele ama o Deus que faz enxergar, que vai levantar, claro, com uma ervinha dessa aí, com um pozinho. Com um pozinho mágico desse, velho. Até cego. Pozinho de perlimpimpim, é, sério, da porra. Aí da Colômbia, do chão. Bora. Tá Daniel, chorre, chuão. Com um pozinho desse, dá até pra levantar o... Danado. Aí, Marcio. Foi. A Bíblia diz que lembra-te do teu Criador dos dias de hoje, jovem. O Salmo 40 que diz assim: esperai com paciência no Senhor, e o Senhor ouviu o meu clamor e viu meu... Esperei com paciência no Senhor e a sua misericórdia. Misericórdia. Esperei com paciência no Senhor. Porque ele sempre enrosca na hora de falar. Coitado, deixa. Opa, sim, ele vai ler, ele não... Que escola que... Bora. Vamos junto. O Senhor é meu e nada me faltará. Essas palavras que Deus me deu. Amém. A Bíblia diz que a Copa Libre apresenta os Apocalipse. Quatro cavaleiros do Apocalipse. Ele se embana. A porra fica lá pra o cabelo da pros cabelos. Eu tô andando pro Matrix. Vai, o livro de Apocalipse. O vermelho apresenta guerra. Amarelo apresenta desespero. Amarelo, branco, desespero. Apresenta paz. E azul apresenta... Não, pera, o azul não tem, eu esqueci. É o quadro cabelos Apocalipse. O vermelho apresenta... O que é vermelho apresenta? Vermelho, guerra. Amarelo, desespero. Desespero. O branco, a paz. O azul, acho que vai não dar. O azul e o preto é a morte. Tá certo. É os quatro cavaleiros. Desde o começo da época. O azul é o quinto Power Ranger, né? O azul veio de Lambuja ali junto com o preto. Nossa. Essa apresenta a morte. Ele disse jovem. Que o jovem é... O que que o jovem é? Jovem. O jovem pensou que ia falar, né? Mas não vou falar. A Bíblia diz que o jovem, ele se dedica a Deus. O jovem... Qual é jovem que tem tempo pra exaltar, né? Hoje em dia. O jovem é exaltado, né? Tem tempo para exaltar. O jovem não tem tempo para falar mal da vida de seus irmãos. O crente, ele exalta a Deus. O crente, a Bíblia fala que Deus é amor, mas é justiça. De novo, hein? Jovem, lembra do teu Criador dos dias de hoje, da tua mocidade. Ali Jesus morreu no cravado. O gramado? É que é onde vai ter aquela coisa de propaganda ali no Rio Grande do Sul. Gramado. Gramados, hein? Gramados. Todo mundo vê que foi em Jerusalém. Jesus morreu. Vai. Por quê? Propaganda, né? Em Gramado, né? Naquela cruz, para nossos pecados. Jesus gosta do crente que tem amor. Pode falar até na Liga dos Anjos. Se você não tiver amor. Na João 1:35. Jesus chorou por nossos pecados. A Bíblia diz que Jó, ali a Bíblia diz que Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Por quê? Que ali existia o pecado. E se Jó tiver 10 pessoas me adorar, eu não destroio tua cidade. Mas encontrou a família de Jó. Só a família de Jó que tinha. Mas Deus destruiu, porque lá existia. Nossa, gente. Nós tinha viados. Todo tipo de imundiça. Que dó, né, cara? Imagina um pastor falando, tinha um monte de viado lá. Ele dá pra perceber que não viado, é viado. Existia todo mundiça, tipo de imundiça. Mas Deus destruiu. A lágrima do Senhor, do dilúvio ali, Loé, destruiu. Eu vou mandar 40 dias e noite. Certo. Viu? Noé destruiu noites de chuva. Loé, como que é? Não... Repete? Eu fui igual o pastor agora. Como que é? Noé, noite de chuva. É 40 dias e 40 noites. Noite de chuva, cara. É. Você não sabia disso? De chuva! É. Porque foi a lágrima do Senhor. Destruiu aquela cidade. Porque Deus ama. Deus ama. Amo. Deus ama pecado. Quem? Ele quem? Pecado. Quem que Deus não, ama, não, na verdade? Não é possível. É. Deus não, é justiça e amor, pecado. Mas ama o pecado e ama o homem. E destruiu. É, Deus. É, vamos lá. Deus pecado, ele ama o homem, mas não obedece o pecado. Some. Filha de Sion, guarda da lindeza, para ninguém ver a tua boniteza. A Bíblia diz que Adão e Eva estavam no... No jardim de Wegley. A boniteza. Tava no jardim de Wegley. De Wegland. Ah, onde é que fica? É, fica na Colômbia também. É tudo por lá. É tudo por aí. Porque ali a Bíblia fala que aquele jovem, aquele que queimava Deus. Queimava Deus. Aquele chove. Aquele que queimava Deus. Agora já mudou do pó pra erva. Ele aquele queimava Deus. Chove que tá aumentando o mercado dele. Eva era uma mulher muito bonita, mas a Bíblia, eu acho que é. Eu acho que. Não, não, a Bíblia. 8 minutos falando que a Bíblia disse isso, a Bíblia disse aquilo. Não, a Bíblia não relata. Acho que a Bíblia não relata nada. A Bíblia não relata isso. Tá aqui. É tudo coisa na minha cabeça. Como é que a Bíblia não vai relatar? Vamos ver o que a Bíblia não relata. Pra mim, parece com cara pele. Mas a Bíblia fala que uma árvore tão bonita ali. Mas ela. A Bíblia fala que ela saiu de uma costela de Adão. Eva saiu da costela de Adão. É uma coisa boa. Saiu o filé do homem, deu felião. Se Eva fosse feito da. E se ele fosse feito da quipanha do homem? É que foi uma coisa boa da costela. Uma coisa boa. Eva é uma coisa boa. Boa, se fosse feito da quipanha. Eva é. Deve sair muito bonita, né? Da quipanha? Não sei não. Ah, vou explicar por que na Bíblia fala. A Bíblia diz que Eva saiu numa costela do homem. Mas. Desobedeceu a ordem de Deus. E nesse dia, a cobra disse, Eva, disse para Adão e Eva, come essa maçã, que essa maçã não faz mal. Mas ela desobedeceu a ordem de Deus. Ali desobedeceu a ordem de Deus, comeu. Mas ali eles pecaram, a Bíblia diz que eles pecaram adiante de Deus. Porque Deus não remedece o pecado. Deus ama o pecador e desbordece o pecado. Não, e a cobra falou pra ela. A cobra. Tá tudo errado. Uma cobra tá falando que alguma coisa tem que estar errado mesmo. Foi. Pecador não remedece o pecado. Mas o crente, ele ser servo de Deus. O crente, ele obedecer a ordem de Deus. Se Deus mandar tu falar, tu fala. Se Deus mandar tu ir acular, tu vai. Porque Deus é amor. Se mandar é cheirar, justiça. Tu cheira. Se mandar guardar o dízimo, guarda. Tu põe no bolso, guarda. Muito se mandar bem. Aumentar o dízimo, aumenta o dízimo. E esse foi o quadro, hein? Bombando na net. São quadros que vão estar... Comédia, mas é sacanagem, comédia, né? O pastor. Não, foi comédia. Legal, mas, cara, como que pode falar tão errado, né? Meu Deus do céu. Eu, até agora eu queria saber o que é o Moshé, Moshé, Escorodó. Como é que Moshé. É? Ele era Escorodó. Moshé, Moshé, Moshé. É Escorodó. Bíblia. Isso. Que, não, pior, eu não sei se ele é o pior ou quem segue ele. E Imagina. Eu gosto do jeito que esse cara fala. Esse cara fala diferente, hein? Vamos seguir ele. Esse cara é bom. Bom, gente, deixando bem claro que não temos nada contra nenhuma religião. É, o programa é aberto a críticas, mas... Não, críticas não, não vai criticar no primeiro programa. Sacanagem. Mas é, deixando bem claro, nada contra nenhuma religião, é só um momento, algo que estava na internet, a gente pegou aí, na verdade foi o Márcio, qualquer coisa manda um e-mail pro Márcio criticando ele. Que isso. Nós não temos nada a ver com isso. Nós gostamos de todos, todo mundo. Só não gostamos dos viados ré das imundícias. Não, mentira. Eu não gosto de viada, mas eu não tenho nada contra também. Bora. É, foi legal estar aqui com vocês hoje. Foi uma maravilha, João. É isso aí, gente. Então vamos encerrar o programa. Vamos às considerações finais. Primeiro, vamos ver que... Vai lá, Zé Bonitinho, manda lá. Pode ser você. Queria agradecer a todos que escutaram esse programa, tiveram paciência para falar até o final. O Márcio está aqui fazendo um gesticulando para eu falar alto. Que eu não posso, Márcio? Fala, Márcio, no microfone. Fala alto. Isso aí, ó. Fala isso quando eu estiver falando. Agradecer a presença de todos. Presença de todos, não. Todo mundo que baixou o programa e vai estar, lembrando onde que vai estar disponível o programa, vai estar no myspace.com/poderir e no blog do Pode Rir. Poderir.blogspot.com. Vai estar no meu blog também, em padilha.com. .blogspot.com. Vai estar no Orkut também, você entra na comunidade do Orkut, já vai achar. Até porque se você estiver no site, você sabe onde que tá, né? Se você estiver escutando isso daqui, você sabe, você conseguiu achar. E agora vou passar. Suas considerações aí, Frajolinha. Então, eu queria agradecer também a todo mundo que tá escutando. Pedir desculpas pelas falhas, que acontece, né? As falhas a gente erra. É, o negócio de música ali, aquela coisa que sempre acontece. Também colocar o meu MySpace disponível, né? Meu MySpace é myspace.com/eldercluster, tudo junto, é Elder, K-L-U-S-T-R, né? E agora eu passo considerações pro Renato. Maio, amanhã é Dia das Mães. Agora que você fala isso, tanta coisa pra nós debater. Nossa, mãe. Só o cheirando, o cheirão. Dia municipal. Mais ou menos debatemos. Nós falamos porra nenhuma aqui nesse programa inteiro. Então tá. Ah, é. É isso aí, galera. Ninguém passou a palavra pra mim. Tchau. Eu vou João, dar um você tchau. Falou, João? Tuas considerações? E acessem meu Orkut lá e tchau, tchau. Tchau. Acabou o programa nesse dia. Sorte de quem viu. Agora pra terminar com muita alegria. Ah, pra puta que pariu. Ah! Ah! Come on! Momento. Ah! Gozar! Cara, sei que é meio besteirento falar sobre isso, mas tem que tirar essa dúvida. Você, homem, quando loca um filme, ou liga no computador, e o PornoTube, YouTube, bate uma punhetinha. Quando você termina, você não fica com peso na consciência. Cara, o que, que eu tava fazendo, velho? Você acabou de se masturbar. Quer dizer, antes de você baixar, o negócio... É, ó, bate uma aqui com o Jéssica, legal. Você bate uma ali, aí termina o filme, você olha pra aquela porra e fala, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? Você olha pro lado, tudo. Quer dizer, antes, quando você coloca o filme pra carregar, você fala, esse é bom. Mature, só as coroas. Dois com dupla penetração e tal. A hora que você termina, você fica olhando pra tela com a cara de... Windows tela azul, é foda. Fico olhando pra tela, o filme pornô, pensando... Então daí você fica com aquela cara assim... Acho que até esse filme, quando você toca uma punheta, você fica pensando... Ah, meu Deus, por que, que eu fiz isso? Eu prometi pra mim mesmo que eu não ia mais bater punheta. Quer dizer, eu tô com 20 anos, então eu bato punheta direto toda hora, né, velho? 20 anos é a hora que você mais bate punheta. Aí quando você... Olha aí, ó. Chegou... Eu vou calar a boca, pode deixar que eu calar a boca. Aí você bate uma punheta e fica pensando, ah, cara, eu prometi pra mim mesmo que ia ficar pelo menos 2 dias sem bater punheta. Eu tô pior que o Jack Bauer menos de 24 horas eu tô batendo 3 punhetas por dia. Minha cara tá cheia de espinha. Eu falo, ah, por isso que uma menina vem do meu lado e já quer espremer a espinha. Eu falo, nossa, de onde você vem tanta espinha? É, você já imagina de onde fica. Mas tem umas coisas que eu não entendo. Eu não entendo. Não é foda quando você tá lendo uma coisa. Aí tem alguma coisa no rodapé, você para de ler, pode ser qualquer coisa que você estiver fazendo, você vai ler o rodapé. Ou quando você está lendo, você lê a mesma linha. Você está lendo, só que você quer ir para a linha de baixo, de repente você está lendo a mesma linha, não é uma bosta. E é foda. Mas já repararam como, ainda mais quando você está batendo a punheta ou acontece alguma coisa, as pessoas têm uma mania de falar para você ficar calmo, né? Quer dizer, você chega em casa, pega a tua mulher com outro na cama e a pessoa fala, amor, fica calmo. É a única hora que eu posso, que eu não preciso ficar calmo, caralho. Você tá com outro na cama e você quer que eu fique calmo ainda? Vai tomando o seu cu.